Salve Simpatia, Campeche, Rio Tavares, Cova Funda, está no ar mais uma vez Moqueca de Siri, Antenor Borja e Miúcha, Lavile Inglotti, futuros amantes. Mais ne t'en fais pas, ce n'est pas aujourd'hui, c'est rien, tu verras, l'amour attendra en silence, au fond d'une armoire, un poste restant de milliers d'années dans l'air. Et sait-on jamais, Marseille sera une ville entière engloutie. Les plongeurs y viendront explorer ta maison, ta chambre, tes choses, la cave, ton âme, la nuit. Sages en vain chercheront déchiffrer l'écho de mots anciens, fragments de poèmes, de lettres, mensonge, portrait, vestige d'une étrange civilisation. Mais ne t'en fais pas, ce n'est pas aujourd'hui. Aimables seront les amours des futurs amants qui s'aiment sans savoir avant aimer. Avec l'amour que mon cœur t'a laissé. Chercheront déchiffrer l'écho de mots anciens, fragments de poèmes, de lettres, mensonges, portraits, vestiges d'une étrange civilisation. Mais ne t'en fais pas, ce n'est pas aujourd'hui. Aimables seront les amours des futurs amants qui sait sans savoir vont s'aimer avec l'amour que mon cœur t'a laissé. Moqueca de Siri, toda quinta, das 20 às 21 horas e domingo de 11 ao meio-dia, na Rádio Campeche. 98.3, uma frequência comunitária. Tamanho não é O prazer. Todo mundo cai no shot. O gaúcho toma mate, o bombeiro faz resgate, jornalista da manchete, o político debate, caminhoneiro faz o frete, motoboy leva o malote, todo mundo cai no shot, todo mundo cai no shot, todo mundo cai no shot. O metido dá palpite, a poeira da rinite, o arquiteto faz maquete, o barzinho dá desquite, o altão joga basquete, picareta dá calote, todo mundo cai no shot, todo mundo cai no shot, todo mundo cai no shot. Chute. A doceira faz quitute. O soldado dá combate. Tudo tem o seu desfrute. Tem cachorro que não late. Cobra que não dá mais bote. Todo mundo cai no shot. Todo mundo cai no shot. Todo mundo cai no shot. Gosta de saiote, blusa rala com decote, mocinho de topete, o pai dela dá pinote, a mãe dela põe confete, toda fêmea quer filhote, todo mundo cai no shot, todo mundo cai no shot. xote. Todo mundo cai no xote. Todo mundo cai no xote. Todo mundo cai no xote. Ouvimos O Mundo Cai no Xote. Todo mundo cai no xote com Silvio Manzani e Fernanda Rosa. E agora Cana com o Rio Maracatu. Céu azul louca, pinta alto, tambor de couro serenou o chão. De fogo, lençol de rio serenou o chão. Tempera a cana, cana de fogo, lençol de rio serenou o chão. Céu azul louca, pinta alto, tambor de couro serenou o chão. Céu azul louca, pinta alto, tambor de couro serenou o chão. Tempera a cana, cana de fogo, lençol de rio serenou o chão. De fogo, cabina alta, no céu da boca, paixão. Planta de fogo, cabina alta, no céu da boca, paixão. Tempera a cana, cana de fogo, lençol de rio serenou o chão. De fogo, lençol de rio serenou o chão. Tempera a cana, cana de fogo, lençol de rio serenou o chão. É cana no copo, no terreiro, na bigarda. É cana na enxada, na foice de trabalhar. É cana no congá e no tempero da baiana. Cana na cana caiana, dentro do canavial. É cana no copo, no terreiro, na bigarda. É cana na enxada, na foice de trabalhar. É cana no congá e no tempero da baiana. Cana na cana caiana. Serenou o chão. Tempera a cana, cana de fogo, lençol de rio serenou o chão. É cana no copo, no terreiro, na umbigada. É cana na enxada, na foice de trabalhar. É cana no congá e no tempero da baiana. Cana na cana caiana, dentro do canavial. É cana no copo, no terreiro, na umbigada. É cana na enxada, na foice de trabalhar. É cana no congá e no tempero da baiana. Cana na cana caiana, dentro do canavial. No copo, no terreiro, na umbigada. É cana na enxada, na foice de trabalhar. É cana no congá e no tempero da baiana. Cana na cana caiana, dentro do canavial. É cana no copo, no terreiro, na umbigada. É cana na enxada, na foice de trabalhar. É cana no congá e no tempero da baiana. Estamos ouvindo Galeria Copacabana, com o Instituto Tiago França e Duane, da trilha sonora do filme O Roubo da Taça. A próxima música chama-se Sandra, do Gil, do disco do Rei Favela. E o Gil fez essa música aqui em Floripa, em 1976, quando ele veio pra cá fazer um show dos Doces Bárbaros, com os Doces Bárbaros, né? O Caetano, o Gil, a Betânia e a Gal. Vieram fazer um show aqui em Floripa, lá no Clube 12 de Agosto. Mas algumas coisas aconteceram. Conta aí. Siri. É, na véspera do show, a polícia baixou no hotel e encontrou lá dois baseados, três baseados, com o Gil e também com o Chiquinho, baterista da banda. Delegado Eloy, que fez essa batida. É. E no quarto da Gal e da Betânia, eles encontraram um pó branco suspeito, que o que era, Gemuniz? Pó de pemba. Que é pra proteção espiritual, né? Como boas baianas. Então vamos ouvir. Além dessa música, ele fez No Man No Cry, Não Chores Mais. A versão foi feita aqui também. Né? Entre outras músicas. E essas mulheres que ele Maria fala na música são referências às enfermeiras, porque depois de ser preso Maria ele ficou no manicômio. Deus fez tão bonita. Ele teve que se declarar viciado para não Maria ser tratado como traficante. E aí ele foi no hospício. Carmencita, porque ela sussurrou, seja bem-vindo no meu ouvido. Na primeira noite, quando nós chegamos no hospício, Ilai, porque quis me ver e foi lá no hospício? Salete, fecha fé, que é um chá de café que eu gosto. E naquela semana, tomar chá fé foi um vício. Andréia na estreia. No segundo dia, meus laços de fita. Cíntia, porque embora choque rosa é cor bonita. E Ana, porque parece uma cigana da ilha. Dulcina, porque é santa, é uma santa e me beijou na boca. Azul, porque azul é cor e cor é feminina. Eu sou tão inseguro porque o muro é muito alto. E pra dar o salto, me amarro na torre no alto da montanha. Amarradão na torre dá pra ir pro mundo inteiro. E onde quer que eu vá no mundo vejo a minha torre. É só balançar. Dá pra ir pro mundo inteiro. E onde quer que eu vá no mundo, vejo a minha torre. É só balançar.

Iago, de Yorubá, tem o Iansã, pra me vingar. Eu sou Nago, de Yorubá, tem o Iansã, pra me vingar. Lado A do Moqueca de Siri, rolou La Ville en Glottier, que é uma versão dos Futuros Amantes do Chico Buarque com Antenor Boger e Miúcha. Depois a gente ouviu a Rolinha e o Minhocão com a trupe Chá de Boldo, André Bujanra e Gustavo Ruiz. Todo Mundo Cai no Shot, Silvio Mansani e Fernanda Rosa. Ouvimos também Cana, do Rio Maracatu, e Galeria Copacabana, com o Instituto Tiago França do Ani. Sandra, com Gilberto Gil. Pomba Gira, Andréa Dias e Zeca Baleiro. Exu Ciborgue, com a DJ Dolores. E agora a gente está ouvindo ao fundo Todos Estão Surdos, com a Orquestra Voadora. Este é o Moqueca de Siri, que vai ao ar toda quinta a partir das 8. Tem um horário pré-determinado para acabar, mas geralmente 9 e pouquinho a gente encerra. Também é o domingo a partir das 11. Estamos de volta ao vivo. E nas redes sociais você pode escutar todos os programas que caíram na internet desde 2006. Através do archive.org, busca Moqueca de Siri. Com U, moqueca com U. Moqueca com U é mais gostosa. Nas redes sociais, no entanto, já houve um tempo que fomos censurados, então você encontra arroba moqueca siri, tanto no Twitter, no Facebook e também no Instagram. Para mandar um e-mail pra gente, moquecasiri@gmail.com. Quem apresenta esse programa sou eu, Genice Muniz, mas mais conhecida como G, e o Conrad Rose, conhecido como Siri. Thank you. desde quarta-feira pela sexta-feira rezando baixinho. Passa tempo, passa logo, esquece esse miudinho, escutando o pandeiro surdo, o tamborim me chamando baixinho. Passa tempo, passa logo, esquece esse miudinho, o raiado sol anuncia o nascer de um novo dia. É chegada a hora de se requebrar, como há tempos não se via. Eu sei que esse tempo vai passar, hora ou outra, então deixa eu fechar minha boca, trocar essa roupa, que a roda de samba não pode esperar. Laraê, lelê, laraê, lerê, laraê, lelê, lará. Eu entro na roda, sacudo a aba do meu vestido. Hoje até Deus, se quiser conversar, vai ser nessa, dançando comigo. Olha que eu desço do salto, sambando descalça, doida desvairada, mexendo o umbigo. Hoje até Deus, se quiser conversar, vai ser nessa, dançando comigo. O raiado sol anuncia o nascer de um novo dia. É chegada a hora de se requebrar, como há tempos não se via. Eu sei que esse tempo vai passar, hora ou outra, então deixa eu fechar minha boca, trocar essa roupa, que a roda de samba não pode mais esperar. Laraê, lelê, laraê, lererê, laraê, lelê, lará. Eu entro na roda, sacudo a aba do meu vestido. Hoje até Deus, se quiser conversar, vai ser nessa, dançando comigo. Olha que eu desço do salto, sambando descalça, doida desvairada, mexendo um vídeo. Hoje até Deus, se quiser conversar, vai ser nessa, dançando comigo. Hoje até Deus, se quiser conversar, vai ser nessa, dançando comigo. Hoje até Deus, se quiser conversar, vai ser nessa, dançando comigo. Laraê, lelê, laraê, lererê, laraê, lelê, laraê, lererê, laraê, lelê, laraê, lererê, laraê, lelê, laraê, lererê, laraê. Check Rádio Comunitária Campé. A próxima música, Oxóssi Te Chama, veio através da Virgínia Muniz, da Gina. Um beijo, querida. Jogou o búzio e disse-me: filho, largue a vaidade, prepare-se. És do cumbo, és da mata, garanto-lhe. Oxóssi te chama. No roncó me recolho ilúcido. Vejo Oxóssi imponente, que bárbaro, envolvido em raios de glória. Seu canto, laia, laia, la, laia, laia. Okearô, Oxóssi Mutalembô. Laia, laia, la, laia, laia. Oxóssi Canxoxô. Protejo os que me clamam, pois sou um ministro de Oxalá. O babá jogou búzio e disse-me: filho, largue a vaidade, prepare-se. És do Congo, és da mata, garanto-lhe. Oxóssi te chama. Vejo Oxóssi imponente, que bárbaro, envolvido em raios de glória. Glória. Escutei seu canto. Laia, laia, la, laia, laia. Oxóssi Canxoxô, Oxóssi Mutalembô. Laia, laia, la, laia, laia. Oxóssi. Mutalembô. Laia, laia, la, laia, laia. Oxóssi Canxoxô. Sindorerê me chamam, protejo os que me clamam, pois sou um ministro de Oxalá. Que a vaidade prepare-se. És do Congo, és da mata, garanto-lhe. Oxóssi te chama. Oxóssi Canxoxô. Oxóssi. Oxó. Ouvimos Oxóssi Te Chama e agora Deixa a Gira Girar com os Tincoãs. Muqueca de Siri. E eu girar. Oh, gira, deixa gira, girar. Oh, gira, deixa gira, girar. Oh, gira, deixa gira, girar. Deixa gira, girar. Saravá e Ansã. É Xangô e Emanjá, iê. Zambi no zambi, zambi na quadeça. Baquice, baquice, tata baquice de orixá. Que lei pai, todé de maiongá. Cheto marolo, cheto lombo de conta solto. A todo pai. Meu pai veio para o Anda, que a nossa mãe. Deixa gira, gira. Oh, gira, deixa gira, gira. Oh, gira, deixa gira, gira. Oh, gira, deixa gira, gira. E agora Barbarella com Jorge Benjor. Celestial da quinta galáxia,

Sei muito bem que o samba tá misturado. Desse tempero sai um samba legal. É samba rock, funk, samba de jazz. É samba lanço, samba flex demais. O seu carro pode ser flex, mas a nossa ilha não é. Não jogue lixo nela. Deboches, com Antônio Carlos e Jocafi. 98.3 Moqueca de Siri. Imaginei você crioula desfilando na avenida. Sacrifiquei que os seus deboches prejudicam minha vida. Lamentei eu ter entrado nesse beco sem saída. Se você for, eu não vou. Se vier lá, vou sair. Se me azulinar, obrigar. E se achar ruim, desfilando na avenida. Sacrifiquei o meu salário pra te ver toda vestida. Se você for, eu não vou. Se estiver lá, vou sair. Se me azucinar, vou brigar. Se achar ruim, prejudicam minha vida. Lamentei eu ter entrado nesse beco sem saída. Se você for, eu não vou. Se estiver lá, vou sair. Se me azucinar, vou brigar. Se achar ruim, noventa e oito ponto três, Rádio Comunitária Campeche, Ed Lincoln. Um samba gostoso que tenha balanço, eu quero assim. Balanço pra frente, balanço pro lado, eu quero assim. Que tenha uma turma que entenda o rescaldo, eu quero assim. Quero um samba assim, só assim. Quero um sambinha assim, mas um samba gostoso que tenha balanço. Eu quero assim, balanço pra frente, balanço pro lado. Eu quero assim, que tenha uma turma que tenha um riscado. Eu quero assim, quero um samba assim, só assim. Quero sambinha assim. Yes, babe, I want a samba like that. Este samba é para mim, a mim me gusta o samba. Oui, oui, chérie, c'est pour moi, oulala. Mais um sambinha gostoso que tenha balanço. Eu quero assim, balanço pra frente, balanço pro lado. Eu quero assim. Tem uma turma que tem no riscado. Eu quero assim. Quero um samba assim, só assim. Quero um sambinha assim. Pois é, então está chegando ao fim mais um Moqueca de Siri. No lado B ouvimos Em Festa, o Ana Trea, Depois Que Ele Passar, Caetano Veloso, Oxóssi Te Chama, com Fabiana Aleluia e Matheus Aleluia, Filha e Pai, Deixa Gira Girar, Os Ticuãs, Emoriô, Fafá de Belém, Barbarella, com Jorge Ben Jor, Samba Flex, Orlandivo, Deboches, Antônio Carlos e Jocafe, Um Samba Gostoso com Ed Lincoln, e no fundo estamos ouvindo Kiko Dinucci com Bando Afro Macarrônico, Mosquitinho de Velório. Moqueca de Siri se despede. Nos encontramos no próximo domingo, às 11 horas, aqui na Rádio Campeche. Uma boa noite para vocês, um bom fim de semana e muita paz nesse final de ano. É isso aí, boas festas, sorrisos, comilança, fartura, luta, força, abraços, carícias, prazeres, orgasmos e saudações rubro-negras. Queria mandar um recado pro meu grande amigo André Lima, Limão, cola aí na ilha no Campeche para tomar uma gelada. Moqueca de Siri na Rádio Campeche.